terra prometida, um povo a esperar. Simeão, Zabulão, a herança a chegar. Cidades e aldeias, a bênção a brotar. Entre as tribos, a luz a brilhar. Oh, Senhor, tua mão nos guia. Em cada passo, tua promessa é vida. Na luta e na paz, somos teus. Herança eterna, oh Deus, somos teus. Issacar e Aser, com fé a caminhar. Em meio às guerras, tua voz a falar. Neftali e Dan, batalhas a enfrentar. Com coragem no peito, juntos vamos lutar. Ó Senhor, tua mão nos guia. Em cada passo, tua promessa é vida. Na luta e na paz, somos teus. Herança eterna, ó Deus, somos teus. Sombras vêm nos cercar. Lembramos da promessa, teu amor nos fará triunfar. Em Siló, perante o altar, com gratidão vamos cantar.